Responder 5043, Pochoné 6251, no sol, um minuto para o cotejamento, senhor. 3152, pronto para decolagem? Afirmativo, senhor. Pode estar no zero pronto. Então, 3152, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. O vento agora de 040 graus com meia dúzia de nós. Pochoné 6251, no cotejo as informações? Afirmativo, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Rota do plano de voo Upper Zulu 16, Bravo até Zulu, Trig, conforme. Retorno da pista 190 com curva direita, saída Tael, Leda Bridge. Controle 1208, transponder 5043. Correto, 6251, somente confirmando a primeira curva à direita após decolagem de pista no zero, senhor. Nativa, primeira curva à direita após decolagem de pista no zero. Correto, acionamento 6251, portão 7, chame quando pronto para o push, pega acionamento. 7, reportaria para o estacionamento. Não, Fianchi Eco, só um minuto. Zuno 52, decolado ao Zuno 3, chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. Zuno 52. Para o táxi, voo 1896, Gabriel no 60, 12:37, alterna Fortaleza. Dois perfil da Boca Caju, passado de baixo. Sou 3152, é o controle Salvador, contato radar. Chame pronto para decolagem, não posso esperar para o zero, senhor. Ciente, livre táxi de alfa, quando espera dono zero, chamarei pronto no 896. Tá certo, tá 3152. Boa noite, 96, pronto, com a espera da 1-0. Boa noite, 96, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0. Vento de 040 graus com meia dúzia de nós. Livre alinhar e decolar da 1-0, boa noite, 96. Dona 3399, chame Recife 13325. 3329, obrigado. Controle, Salvador autoriza. Fortaleza, direto Aracaju, passando 3152. Aguarde, 3152. Obrigado. Quem quer que eu prossiga? Livre, chama a terra, não ofende a cor. Tá 3152 autorizado. Eu te vou adorar, Cajú, grata 3152. Uno 896, decolado zona 7, chama agora o controle em Salvador, frequência 120 decimal 8, tenha um bom voo. 208, bom dia, 896. Controle em Salvador, bom dia, 896, na saída Puca. 896, o controle, contato radar. Gente. Doutor 3152, chame Recife 12545. Recife 12545, boa noite. Obrigado, Eco, obrigado, bom dia. Autorizado para o estacionamento da 3601, nós chamei pronto para táxi. Ok, 3601. Recife 2545. Recife 2545, 3 para posição 5 do pátio 1. Muito bem, isso que Juliette Índia confirme. Do pátio 3 para o portão 5 do pátio principal, é isso? Afirmativo. Juliette Índia autorizado, mantendo escuta constante. Reporte para ingresso no pátio principal, isso que Juliette Índia. Afirmativo, reportaria. 3601 para o táxi. 144 a bordo, autonomia de 4 horas, passando no Galeão. No 444 horas, Galeão copiado. O 3601 vem táxi aprovada via pátio Índia até o ponto espera pistando 0, ajuste no 009. Chame pronto para decolagem no ponto espera pistando 0, da 3601. Pátio Índia até o ponto espera da 120, da 3601. Salvador, stand 3601, pronto, ponto espera 16, 10. Stand 3601, está autorizado a alinhar e decolar na 10, o vento é de 040 graus com 5 nós. Gente, alinha e decola da 10, stand 3601. Salvador, Webjet, Juliette Índia, pronto para ingresso no Pátio Uno. O Steve Juliette Índia está autorizado ingresso no Pátio Uno até a posição 612, reporte ao tempo do reboque. Até a posição de número 5, senhor. Gente, até a posição número 5, então reporte para o reporte ao tempo. Afirmativo, reportarei. 3601, decolou os 32, chame o controle em 120.8. Tenha um bom voo e um bom dia. 08, grato, igualmente, da 3601. Controle Salvador, bom dia, tá 3601, decolado, passa 1610 em ascensão. 3601 é o controle, contato radar. Gente, você pode voar da Elda presente, tá 3601? Autorizado. Prato. Salvador, Juliette Índia, finalizando o reboque, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Controle da 3601, solicita curva direita para 240, por 60 milhas de transformação. Está autorizado o desvio, suba restrita ao nível 320. Gente, autorizado desvio à direita, 320 nível inicialmente, da 32, 3601. Salvador, é o Oceanair 6251, corrigindo na ponte 7, pushback e acionamento. Autorizado, posicionamento, chame táxi, o altímetro no 009. Chama táxi, né, 6251. Corre Salvador, Altan, Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha, bom dia, prossiga. Alfa, bom dia. O Mike X-Ray Alfa na ponte 11, bate 1, no PS, autorização para ajuste de motores, marcha lenta por 5 a 10 minutos, já coordenado com a extra-aero. Tô ciente, reporte ao término, Mike X-Ray Alfa. Alfa, reportará no término. Tan 3601, chame Recife 13395. 13395, Tan 3601. Salvador é 8-9-6-2-5-1 para o táxi, está com 150 bordos, tem 4 horas de autonomia, alternando Italião. Está livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, o altímetro permanece P9, chame pronto para a decolagem, 8-6-2-5-1. Táxi, Pátio e Alfa, ponto de espera chama 2-2-5-1.